Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. É isso mesmo, e damos então início ao programa Palavras de Esperança nesta sexta-feira, 14 de abril, com reposição no próximo domingo, dia 16, também um dia muito especial para o Conselho de Oliveira do Hospital, e pode sempre escutar quando quiseres em podcast no nosso site. Tenho já comigo em estúdio o Sr. Padre António Loureiro, que desde já me damos as boas-tardes e obrigada por se juntar a nós. Então, muito bom dia, Beatriz, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje começamos o programa um bocadinho mais tarde, mas com o mesmo espírito, o mesmo ânimo de querer meditar um pouquinho sobre a liturgia do próximo domingo, que vai ser tão importante para nós, e também comentar algumas notícias importantes da atualidade na vida da Igreja. Muito bem, começamos por isso mesmo, olhares para aquilo que se passa no país, no mundo e também por cá, este domingo, que é o dia do domingo da Divina Misericórdia. Exatamente, portanto é o domingo a seguir ao domingo de Páscoa, domingo da Pascuela, que São João Paulo II quis que fosse o domingo da Divina Misericórdia. A misericórdia é uma palavra muito interessante, que é composta por duas palavras, miserere e cor, que é miséria e coração. Portanto, no fundo, a misericórdia é dar o coração à miséria. E, nesse sentido, a miséria entende-se como a nossa realidade, o nosso pecado. E Deus vem dar coração, dar amor àquilo que era desamor, era não amor. E por isso a misericórdia é tão importante, é um sinal de Deus para todos nós. Esta Divina Misericórdia desenvolveu-se muito com Santa Faustina Kowalska, que era perto da região de Cracóvia, onde vivia São João Paulo II, e foi uma santa, uma freira, digamos assim, que teve umas revelações especiais de Deus, viu, e que foi a promotora da devoção da Divina Misericórdia. Aliás, instituiu também o texto da Divina Misericórdia, que se reza normalmente às 15 horas, especialmente à sexta-feira, e que recorda, efetivamente, esta bondade de Deus para com todos. E aconteceu que São João Paulo II morreu justamente na véspera, no sábado à noite, do Domingo da Misericórdia, dia 2 de Abril de 2005. Então, é sempre importante este domingo em que a Igreja, depois da ressurreição, medita na aplicação à nossa vida concreta, ou seja, a misericórdia de Deus que cura o coração do homem, que nos salva e que nos dá vida eterna, que é a dimensão que a Igreja sempre quer viver e que é tão fundamental. Muito bem, também o Papa Francisco, que nos diz que para evangelizar é necessário andar. É muito interessante esta afirmação. Portanto, o Papa foi nesta última quarta-feira, na audiência geral, que teve assim umas expressões muito interessantes, portanto, ele falava da importância do zelo apostólico, de viver a missão, de anunciar. O que é que diz o Papa? Não se anuncia o Evangelho parado, fechado num escritório, sentado à escrivaninha ou ao computador, fazendo polémicas, substituindo a criatividade do anúncio por copiar e colar ideias. É o estilo de internet, tiras daqui, tiras dali, e aquilo que é evangelizar. E o Papa diz que não é assim. Então diz: o Evangelho é anunciado movendo-se, caminhando, indo. É preciso estar livres de esquemas, preparado para a surpresa e para a surpresa do encontro com o outro, porque o Senhor passa de forma surpreendente. E então, evangelizar é ir ao encontro da outra pessoa, estar com o outro e testemunhar, fazendo este caminho. Portanto, não é instalar-se, estar comodamente em casa. Não, é ir ao encontro do outro, tu a tu, falando, acompanhando, escutando, dialogando, sendo possibilidade alternativa para o outro, anunciando a Cristo vivo ao outro, mas neste contacto pessoal. Então, às vezes, isto também penso que é um desafio para a Igreja, para todos nós, que temos que pôr-nos em caminho, como aos discípulos dizemos, caminhar, ir, estar com Cristo, anunciá-lo, vivê-lo. Esse é que é o desafio que Papa Francisco nos recordou esta quarta-feira e que pareceu muito interessante. Portanto, não é estar sentado no sofá à frente do computador que está a evangelizar, ainda que também seja importante e seja uma ajuda. Portanto, os meios de internet e os meios sociais, mas é uma ajuda. Evangelizar é tu a tu, encontro pessoal, ir ao encontro do outro, estar com o outro e ajudá-lo a descobrir a presença de Cristo vivo. Portanto, oxalá de nós também entremos neste dinamismo do encontro com o outro, de ir ao encontro e não simplesmente estar com os meios tecnológicos sentadinho em casa, ouvir música e anunciar o Evangelho. Muito bem, por último falamos do mais importante para o nosso concelho. Domingo, que é um dia muito especial para Oliveira do Hospital, a festa São João Paulo II, também o dia da unidade pastoral e os símbolos da Jornada Mundial da Juventude que vão estar por cá. Exatamente, oxalá possamos ter um grande dia de festa. Penso que o tempo também nos vai ajudar. É? Estamos agora assim meios nublados, meios com frio. 25 graus. É, mas parece que domingo vamos ter um tempo bom. E oxalá a comunidade do nosso concelho, da nossa unidade pastoral, se mobilize. Porque iremos ter a presença dos símbolos oficiais da juventude, da jornada. A cruz que o Papa Francisco entregou aos jovens, que o Papa São João Paulo II entregou aos jovens, quando começaram as Jornadas Mundial da Juventude, e que tem acompanhado todos os continentes, todas as jornadas, e que visita o mundo inteiro, que estará connosco, e também o ícone de Nossa Senhora de Roma, que estará connosco, são os símbolos oficiais, mas depois teremos também a presença do Senhor Dom Virgílio, nosso bispo, que estará connosco a presidir este dia da Unidade Pastoral, que é a primeira vez que vai estar connosco, e teremos também um outro seu bispo, portanto vamos estar aqui, que é o Dom Américo Aguiar, que é o responsável, o bispo responsável pela Jornada Mundial da Juventude, que quer estar connosco. Portanto, vai ser aqui um momento especial. Teremos também o autor do hino da Jornada Mundial da Juventude. Portanto, temos aqui uma festa grande. Depois teremos a Orquestra Sons e Arte, que irá tocar connosco, com o coro, que nos acompanhará. Teremos aqui, convidamos todas as irmandades a estar, e às vezes também é preciso dizer mesmo, olha, vamos, porque somos convocados para estar presente a celebrar a fé juntos com o nosso pastor. Porque às vezes, é muito difícil, é muito longe, não tenho tempo, não apetece. Não, isto aqui é também a sentido de missão. Vimos para celebrar juntos a fé, porque somos convocados, chamados a participar numa cerimónia comunitária ampla com o nosso pastor. E queremos também viver essa experiência comum e sermos capazes de fazer um momento de festivo. Já tivemos aqui momentos muito importantes, estar no Parque do Mandanelho, como outras vezes, mas que todos sintamos animados e que não tínhamos desculpas porque tenho que fazer isto ou fazer aquilo. Pois sacrifica, oferece um pouquinho da manhã. O horário é às 9h30 no Parque de Mandanelho, 10 horas missa, 11h30 procissão, 12h30 a bênção final no recinto de São João Paulo II. E temos é que ser ágeis para que este horário se cumpra. O seu bispo também está com esta preocupação, porque depois da parte da tarde, às 2h30, já tem que estar no Senhor das Almas para começar a visita à unidade pastoral do Hospital Sul. Portanto, nós vamos estar aqui todos e todos os irmandados no Parque do Mandanelho às 9h30 e toda a comunidade cristã. Portanto, chegar um bocadinho cedo para depois começar às 10, comece mesmo a missa. Teremos a particularidade da recepção dos símbolos, que estaremos com os bombeiros e a Irmandade Santana a acolher os símbolos e depois a levá-los nesta pequena procissão até ao Parque do Mandanelho, onde começará a Eucaristia. Portanto, todas as irmandades às 9h30 e toda a comunidade no Parque do Mandanelho para acolher os símbolos, que entretanto chegarão um bocadinho antes das 10, e às 10 começar a solene celebração da Eucaristia. E vamos dar este dia um dia de festa e da ação de graças, não é? Recordando a memória de São João Paulo II, que iniciou as Jornadas Mundiais da Juventude, que foi escolhido como patrono, padroeiro da nossa unidade pastoral, justamente neste domingo da Divina Misericórdia, em que foi o dia em que ele faleceu, nesta altura, e queremos então honrá-lo também e pedir-lhe a sua intercessão. Portanto, foi um Papa profundamente evangelizador, missionário, viajou todos os países, conheceu tudo no seu Evangelho. Ele que foi uma pessoa de fé, viveu fé do princípio até ao fim, pois que nos ajudou hoje também a ter esse mesmo ardor missionário evangelizador que ele teve e que o Papa Francisco hoje continua, e que nós queremos viver com um espírito de fé, mas com fé que é acreditar e levar o coração a Deus, que aliás iremos ver agora na liturgia a beleza das leituras deste fim de semana. Muito bem, notas dadas, olhamos então para a liturgia, a primeira leitura que apresenta a vida da primeira comunidade cristã. Exatamente, é o primeiro testemunho, logo a comunidade nascente cristã, como é que era essa vida da comunidade, que é a imagem do que deve ser a nossa vida na Igreja. Mas agora a Beatriz vai ver a diferença entre o que nós vivemos e o relato que vem aqui na leitura, não é? Porque aquilo também talvez seja um bocadinho a comunidade, primeiro, a comunidade ideal, mas que é a referência. Portanto, o que esta comunidade vivia, como diz nos Atos dos Apóstolos, é aquilo que nós estamos chamados a viver. Então olha só o que é que diz. Olha. Os irmãos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, quer dizer, participavam, iam à celebração, iam escutar à comunhão fraterna, ou seja, ou partilha de bens, à fração do pão, ou seja, à Eucaristia, e às orações. Era uma comunidade que via as coisas intensamente, não é? Todos os que haviam abraçado a fé viviam unidos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum, portanto, era a experiência, dizer, Deus era tão forte, acreditaram que isto era tão forte, que os bens já não importavam. Os bens eram em comum para satisfazer a necessidade de todos. Porque a fé era o verdadeiramente importante. Está a ver? Vendiam propriedades e bens, distribuíam o dinheiro por todos conforme as necessidades de cada um. Portanto, não era cada um a viver para si. Cristo era a força. A fé era a força. E os bens é para o serviço de todos. Porque esse é o desígnio inicial de Deus. Deus deu os bens do mundo inteiro para os homens do mundo inteiro. Nós é que nos apropriamos. Dizemos, isto é meu, isto é teu, isto não tens nada, eu tenho muito. Deus deu o petróleo da humanidade para os homens do mundo inteiro. E agora uns têm milhões e milhões e milhões e outros não têm nada. Uns têm saúde e outros não têm. Uns têm comida e outros não têm. Olha, aqui não acontece isso. Onde entrou Cristo, era igual para todos. Era amor para todos. E diz aqui, conforme as necessidades de cada um. Todos eram acolhidos. A ver, todos os dias frequentavam o templo como se tivessem uma só alma e partiam o pão em suas casas. Portanto, como se tivessem uma só alma. Não é criticar este, criticar do outro e falar mal. Não, era uma maneira. Era amor e fé viva. E isso aqui era. Tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e gozando da simpatia do povo. E o Senhor aumentava todos os dias o número dos que se deviam salvar. Portanto, a fé ia crescendo. Portanto, esta é uma imagem, digamos que assim, é verdade, um bocadinho ideal. Que é uma imagem. Mas que se viveu, foi experiência. Aliás, a minha formação cristã, eu tive esta experiência. Este espírito da primeira comunidade cristã, eu vivi na minha comunidade. Eu sei o que isto quer dizer. Porque vivenciei o ter tudo em comum, por exemplo, quando sou uma experiência muito interessante. Os pais davam uma camisola nova e umas calças novas para eu usar, que era para mim. E eu recebia, e o que é que fazia? Ia pôr no espaço de roupa que nós tínhamos. No espaço comum, para quê? Para quem quisesse. E se precisasse ia utilizar. Eu não precisava da camisola, para quem eu ficava comigo? Punha lá. E passados uns dias andava outro com a minha camisola. Isto para os meus pais fazia muita confusão, porque era para ti. Mas não, era para quem precisava. Portanto, este espírito é possível. É possível. Já hoje em dia estamos num mundo mais egoísta. Claro, portanto, a comunidade religiosa, e são as comunidades religiosas, vivem isto, a partilha. Eu não tinha dinheiro no meu bolso, havia a caixa comum. E se eu recebia alguma coisa, ia para lá. E quando eu precisava, também recebia de lá. Portanto, isto o que é que quer dizer? Este espírito é o espírito evangélico, a encarnação do que é vontade de Deus para o mundo e para a comunidade cristã, que se perde na Igreja, mas que na Igreja existem núcleos que vivem isto, que normalmente são as comunidades religiosas que tomam a vida mais a sério, ou as comunidades que vivem fé intensamente. Pois é esta inspiração que hoje nos deve continuar a iluminar, que infelizmente nós às vezes estamos bastante longe desta experiência. Muito bem, passamos para a segunda leitura. A ressurreição de Cristo é fonte de uma esperança que não se corrompe, nem se mancha, nem desaparece. Pois, são palavras, justamente, da segunda leitura de hoje, em que São Pedro, primeira epístola, primeira carta de São Pedro, diz exatamente isto, não é? Cristo ressuscitou dos mortos, tornou-se princípio de vida nova, e agora esta esperança que está em Cristo, que também nós iremos alcançar a vida eterna, é a nossa força. E depois diz São Pedro: isto vos enche de alegria, embora vos seja preciso ainda, por algum tempo, passar por diversas provações. Quer dizer, o facto de Cristo ter ressuscitado e ter a esperança da vida nova do amor de Deus, não quer dizer que eu não tenha que passar por dificuldades e sofrimentos e privações e provações. Passo por aí, mas com esta luz que me ilumina e que me orienta. Não é? E diz: isto tudo serve para que a possa, para que, como prova para a vossa fé. E depois diz algo muito bonito, que isto também diz para mim e para nós e para a Beatriz também e para todos aqueles que se abrem à fé. Diz assim: sem o teres visto a Cristo, vós o amais; sem o ver ainda, acreditais nele. Isto é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque conseguis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, ou seja, a vida eterna. Eu não vi a Cristo, mas amo. Sem o ver, acredito nele. E isto é alegria, é glorioso, é alegria de vida eterna, é alegria inefável e gloriosa. E é isso que deve habitar no coração do cristão, se evidentemente pomos isto em prática. Portanto, esta experiência de primeiro grau cristão, vivia isto. Nós às vezes estamos demasiado contaminados pela história, e até pela história religiosa, pela linguagem religiosa. Então Cristo já não é surpresa, já não é uma esperança radical que me iluminou interiormente no coração e que me transformou. Mas, sem o teres visto, vós o amais; sem o ver ainda, acreditais nele. Fonte de alegria inefável e gloriosa. A quem viver isto? A quem, efetivamente, o amar e acreditar nele? O seu coração é de alegria. E é bonito isto. Inefável, inefável, é que nem se pode explicar, e gloriosa, porque me leva ao encontro com Deus. Portanto, oxalá também hoje nós, no nosso tempo, queremos abrir o coração com esta mesma intensidade dos tempos apostólicos, dos tempos logo a seguir à ressurreição, em que a igreja se vivia, em que a fé se vivia, efetivamente, de um modo radical e intenso. Muito bem, passamos para o Evangelho. Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos com Tomé presente. Exatamente, que é muito interessante. Porque o Evangelho conta-nos, evidentemente, Jesus apareceu primeiro aos apóstolos na manhã de Páscoa e não estava lá Tomé. E quando lhe foram contar que Jesus tinha ressuscitado, disse: eu não, estás a brincar comigo? Se eu não meter o meu dedo nas chagas e minha mão lá, não acredito. 8 dias depois, portanto, justamente este domingo, segundo domingo a seguir à Páscoa, Jesus aparece. Estavam todos reunidos. Por 3 vezes, Jesus diz: a paz esteja convosco. Cristo ressuscitado dá a paz. A paz, isto diz 3 vezes neste Evangelho. E depois, diz que os apóstolos ficaram cheios de alegria. Deu-lhes, confiou-lhes a missão. Né? Id, anunciai o Evangelho. E diz também: perdoai os pecados, soprou sobre os discípulos. Portanto, este perdão, o perdão dos pecados, foi concedido aos apóstolos. Que é o que a igreja hoje chama o sacramento da reconciliação, concedido aos apóstolos, superou o Espírito sobre eles. E diz: olha, ide e perdoai, o mundo precisa de perdão, e Deus perdoa através de vós que me representais, para que a pessoa experimente que vivendo o perdão é real, não é uma coisa subjetiva. E conferiu este poder: olha, àqueles a quem mudaste, se eles são perdoados, e àqueles a quem os tiveste, eles são retidos. E se tu disseste àquela, pois, olha, não tens perdão, porque tu roubaste e ainda não te arrependeste e não restituíste aquilo que roubaste, portanto ainda não tens perdão, não será perdoado. Perdão não é que eu ora, peço a Deus, já está. Não, não, é que o perdão tem algumas implicações. É que tu mentes sem parar, e se não precisas deixar de mentir, também não tens perdão, porque tu foste infiel ao matrimónio. E se continuas a ser infiel, esse pecado não te é perdoado. Isto é o que diz o apóstolo à pessoa, em nome de Deus. É o que diz o Senhor. E depois diz: olha, Tomé, mete a tua mão no meu lado e mete o teu dedo na minha chaga e mão no meu lado. E diz: e não sejas incrédulo, mas crente. E então é muito interessante a experiência de Tomé, que ele diz: meu Senhor e meu Deus. Que é a grande provisão de fé. O que é que eu digo de Cristo? Meu Senhor e meu Deus. Não é simplesmente um homem bom, é o Deus que está connosco, é Deus que nos cura e nos salva. E depois Jesus disse algo muito especial e disse-lhe assim: olha, porque viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Que é o mesmo que dizia São Pedro na primeira leitura: eu não vi, mas eu acredito. E São Pedro dizia: uma alegria inefável e gloriosa. Jesus diz: serás feliz porque viste, porque tu viste e acreditaste. Felizes os que acreditarem ainda que não tenham visto. E depois conclui São João este capítulo dizendo assim: muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro, neste Evangelho. Estes, porém, foram escritos para acreditardes em Jesus, o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Portanto, o que é acreditar? É ter a vida de Cristo. É, em seu nome, eu ter a alegria, o amor, o coração grande, um coração que abraça os homens do mundo inteiro. Isto é possível se eu tenho a vida de Cristo em mim. Para quem tem a vida, e então tem a alegria inefável. E de quê? De ter a Cristo no seu coração, de ter vida eterna. E por isso é tão importante ter fé, e é tão recompensador ter fé. O que é que me dá ter fé? Alegria inefável, vida de Deus em nós. Na palavra de São João, tenhais a vida em seu nome. Portanto, há uma vida nova que nós podemos descobrir, e essa vem pela fé em Cristo, que me leva a vivenciar a experiência das primeiras comunidades. Esse amor de Deus que supera tudo, que é mais importante que tudo e que me faz irmão dos outros. Pois isso é a boa nova que hoje a Igreja continua a anunciar. E Jesus disse aos apóstolos, não é? Ide em meu nome, anunciai a boa nova. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ide e anunciai. O Papa Francisco diz isso, e isto faz, não é ficando fechado em casa, é preciso o encontro, ir à rua, caminhar, anunciar. Então estamos neste dinamismo, e a festa deste domingo é justamente para pormos isto em prática, até fisicamente, porque vamos caminhar numa procissão com os símbolos e com mais. Este caminhar quer dizer: eu estou em missão, estou desinstalado. Era mais fácil ficar a ver televisão em casa ou ver a missa na televisão, mas não é isso. É vamos, enquanto pudermos, vai e anuncia e comunica, e deixa que o teu coração se alegre efetivamente por poderes ter fé e por poderes comunicar Cristo aos outros. Então, oxalá também este domingo seja isso mesmo: renovar-nos interiormente, pôr-nos em caminho com Cristo e testemunhando a Cristo aos outros. Muito bem, um dia especial, também já falámos de São João Paulo II, e a propósito, hoje esta sugestão musical. Sim, olha, vamos ter uma missa muito especial em honra a São João Paulo II, São João Paulo II que nos inspirou, e hoje São João Paulo II que vai cantar para nós. Vamos então escutar a voz do nosso querido Papa e Santo São João Paulo II. Venire la via, la scuscada, gli asaros, gli aricos, han solo quieres che io desiga, Señor. Has dicho mi nombre, ti buscaré otro lugar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo cantar. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno. Escutamos então esta sugestão musical de hoje, do Sr. Padre António Loureiros, a voz de João Paulo II, para fecharmos este programa. Último convite então para domingo. O Sr. Padre Pedro dizia que queria chegar aos 4 dígitos, portanto encher o Parque do Mandanito também é um desejo. Pronto, eu mais que números eu gostaria de que participássemos, mas que aproveitássemos neste espírito de revigorar a fé. É bom, gente, é verdade, é reconfortante, e acho que até penso que era importante para os nossos bispos. Os bispos estão a sofrer bastante em Portugal. Aliás, quando eu falo com alguém sobre a situação das últimas notícias, todos a gente disse, isto é porque havia a Jornada Mundial da Juventude e é preciso fazer dano a Portugal. Queriam fazer mal à Igreja e aos jovens para evitar que venham. É verdade que aconteceu algo muito lamentável, mas os bispos, parece-me, ficaram bastante massacrados com toda esta história. Então também é um momento de reconforto e de ânimo para os nossos bispos, eu penso assim. E é bom que a gente esteja presente e diga, não, Senhor, nós temos fé, estamos em caminho, Cristo é o Senhor, confiamos em Cristo e confiamos nos nossos bispos. Está presente também, portanto, o Bispo de Coimbra e o Bispo responsável pela Jornada Mundial da Juventude, que também eu senti assim um bocadinho afetado com todas essas coisas, não é? Pronto, então vamos dizer que nada, ganha o ânimo, e que se há pecado na Igreja, pois o pecado é para ser perdoado. Levantar a cabeça e seguir em frente. Perdoai em meu nome, disse Jesus aos apóstolos. Então o pecado é para ser perdoado. E depois levantar a cabeça e seguir em frente. A viver e a anunciar a Cristo. Com o mesmo espírito da primeira comunidade, com este desejo, como dizia São Pedro, alegria gloriosa e inefável. Coisa grande no coração. Se está Cristo. Se eu, sem o ver, acredito nele. Se eu, sem o ver, o amo. Então este é o convite, e oxalá esta jornada assim grande na nossa festa de unidade pastoral com os nossos bispos seja não para ver a Cristo, mas para o amar e para acreditar nele para abrir o nosso coração de par em par, como também dizia São João Paulo II, deixar que esse Espírito entre no nosso coração, para que vivamos a alegria da fé, a alegria da esperança, a alegria do amor cristão, que abarca todos os homens. E quem tem, olha, isto é que eu lhe digo que é verdade, quem tem a Cristo no seu coração pode amar a todos. A todos, porque Deus ama a todos. Há aquele que me ofendeu, eu amo. Amo, porquê? Porque Cristo os ama. E aquele que tem esta abertura interior ganha um coração universal imenso. E oxalá também participemos desse coração imenso de Deus. E que São João Paulo II nos ajude neste domingo da Divina Misericórdia a acolher a misericórdia de Deus, a sentirmos renovados interiormente, para depois poder também oferecer misericórdia aos outros. Muito bem, dia muito esperado, o próximo domingo, esta festa de São João Paulo II, também festa da Unidade Pastoral e os símbolos oficiais da Jornada Mundial da Juventude que vão passar pelo nosso concelho. Agradecer então a sua presença hoje e marcamos o encontro no próximo programa. Pronto, e só uma última palavrinha para um pedido que está sempre aqui nos nossos corações, que é famílias de acolhimento. Famílias de acolhimento, que sintamos também esta alegria de poder acolher dois jovens que vêm passar aqui uma semana connosco. Já temos algumas famílias de acolhimento, mas faltam ainda bastantes famílias de acolhimento para acolher todos os jovens de outros países que vêm estar connosco. Até o momento temos confirmado 50 alemães, um grupo de 50 pessoas da Alemanha, de jovens, mas podemos acolher até 250 jovens, portanto necessitamos mais famílias de acolhimento, e que também é evangelizar, também é missão, também é abrir as portas da casa para partilhar a alegria da fé e a experiência de vida diferente que estes jovens trarão. Não sabemos de onde são ainda, mas de França, da Alemanha, de Espanha, de Itália, será de algum destes países, para termos também esta alegria de amar o próximo que não conhecemos, mas que é filho amado de Deus, e sobretudo os jovens que vêm à procura de um sentido para a vida, de uma energia espiritual, de um amor maior, de uma luz que os há de iluminar. E então será também possam aqui em Portugal e aqui em Oliveira do Hospital participar dessa alegria grande de serem acolhidos e de poderem partilhar uma semana connosco. Muito bem, o convite está feito e ficamos por aqui neste programa Palavras de Esperança. Marcamos encontro no próximo programa. Se quiser escutar de novo, já sabe que pode fazê-lo no nosso site em podcast. Muito bom dia, obrigada por ter estado na nossa companhia. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.